Reporte estabilizado, localizador. 2000, vai reportar. Viva Campinas. Vente no curtíssimo 17. Trip 5221 no ponto espelho da Nuzela, pronto. São 3602, solo 28, libere agora via Eco e chama solo no 21 decimal 9. Ok, liberando a Eco 219, boa. Trip 5221 após a rolagem do Airbus da Tani, mantém de sono zero. Torre Salvador, na escuta do Zulu, rematando? São 3663, vento 100 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, 103.66. Alfa Vitor Juliette, informa dois tráfegos, o Papa Romeu Índia November Alfa fazendo TGL em Veracruz e o Papa Tango Vitorinha Juliette procedente de Cairu nas proximidades de Caixa Preco, no sentido Salvador. Qual a atitude que o mesmo está mantendo, senhora? Qual o tráfego? O Vitorinha Juliette. O Vitor de Juliette não está em contato com o mesmo, eu recebo no radar 1.400 pés. Quente com o tráfego Alfa Vitor Juliette. Tá, 3304, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Passivo 3304 vai chamar agora a Recife 260-1228. Bom domingo, Felipe. Obrigado. 3663. Tô passando Alfa Vitor Juliette, tá visual com o farol da barra? Afirmo. Alfa Vitor Juliette para a frequência com os tráficos equais, livre frequência para coordenação. Frequência livre para a coordenação, grato Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia, eu sou 3663. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340. Após 2000 pés, autorizado voar direto Leda, após Leda Eudes. Ok, 2000, salvando Leda então, 3663, obrigado. Prato. Papa Tango, Oscar Mike Tango. Papa Tango, Oscar Mike Tango. Identificação. Autorizado, vá direto Itapi, desça até nível de voo 050. QNH 1013. 050, por parte, obrigado. Trip 5221, decolador 32, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle, chama controle, controle. Zulu Lima Tango, solo aos 32, confirma o PAT. Afirmativo, backtrack autorizado, reporta livrando o Zulu Lima Tango. Torre, eu tenho 3859, ponto espere pronto, dá 1-0. Então, 3859, a linha mantém, estou na 0. A linha mantém na 0, tá 3859. Pedro Fé. Controle o Trip 5221. Trip 5221, contato radar decolagem, suba até nível de voo 200, saída Arbor. Sobe até o 2006 Arbor. Seria esse o pátio de destino? O pátio 4 é o próximo a cabeceira no 7, ok? Ativo, temos esse, seria algum hangar específico ou não? Afirmativo, então pátio 5 ao estacionar frequência livre. Tango, Vitor, Índia, Juliette, prossiga. Abatango, Vitor e Juliette, mantenha 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte Perica. Papatango, Vitor e Juliette, está ciente do tráfego Papatango Alfa, Vitor e Juliette? Afirma, o mesmo se encontra na travessia de Parada Barra, com aquele meu pé. Sente. Vento 1900 graus, 12 nós, livre decolagem pista 10. Livre decolagem 10, 3859. Bom, 1982, passando Duna, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 118, meia. Atento à movimentação do táxi, ok? Táxi autorizado, reporta na papá para ingresso. Aqui, tango, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X3, reporte estabilizado, localizador. Gente, 020, reportará estabilizado com ILS. Posso acabar aqui, tanto. Golf, Oscar Fox, pode prosseguir direto para o Pátio 1? Autorizado até o Pátio 1, né? Gente, grato. Decolado aos 35, controle em 119, decimal 35, bom gol. 1935, tá 359, bom dia. Já tá 3859. Então, 3859. Contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Saída da EL 380, solicita coordenar o 360, tá 3859. Aguarde, tá 3859. Tá. 259, após 2 mil pés, vou direto Leda. Após Leda, eu diz. Após 2000 Leda, depois de Leda eu, gente, 3859, é. Controle de Salvador, confirma o QNH. Qual é o controle de Salvador? Confirme o ajuste, o Oscar Mike Tango. QNH no 0 no 3. 1 no 0 no 3, obrigado. São 3663, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 133, 25, 3663, obrigado. Que é convite aguarde. TAM 3859, autorizado nível final 360. 36089, obrigado. Papa Romeu Mike Eco Victor, prossiga. 3 aguarde um minuto para a Copa. Feito assistente da Lima, aguardando. Que a Covita mantenha-se em condições visuais no meu pé, aporte no através do Parque Pituaçu. Fiz a pronta rotatória para o Vitorino Juliette. Aguarde, Vitorino Juliette. Aguarde, Juliette. Oscar Mike Tango estabilizado, localizador. Estabilizado, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, chame torre 1-8, décima meia. Gente, 1-8, décima meia, obrigado. Vitorinha Juliette, autorizado, vai direto rotatória, reporte visual com campo. Autorizado, vai direto rotatória, apontará visual com campo, Vitorinha Juliette. 360. Recorda 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda, pode ler da DC Bridge, onde tem sempre a Ups Luno 6, pós conforme rota. Controle operando em 1-9-35, torre 1-9-62, acione 5-1-5-3, tá 3-7-3-3. Qual a frequência da torre, amigo? Torre 1-9-62, tá 3-7-3-3. Estou autorizado, São Paulo Libre 360, decola 1-0, curva direita da Euleda, após a posição bridge, uniforme Zulu 1-6. O controle 1-9-3-5, a torre 1-8-6-12, transponder 5-1-5-3. Tá 3-7-3-3, protegimento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Chamará. Solo gol 1-9-8-2, entrou. Gol 982, autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5. Pelo Quebec Sierra, decolar 240, controle em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado. Oi, bom dia, Kilo Quebec Sierra. Papa Tango, Kilo Quebec Sierra, mantenha-se em condições visuais no meu pé, já pode para o da barra. Autorizaria a Siri direto no 045. Kilo Quebec Sierra, autorizado direto. Reporte atingindo o nível de voo 045. Direto seria para a Palônia 045, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, quando possível, informe estimado de pouso. 1-1-0 graus, 1-3 nós, Oscar Mike Tango. Gente, Oscar Mike Tango, obrigado. 1-3-1-5. Quilo Quebec Serra, confirme para o controle? 1-3-1-5. 1-3-1-5 Zulu, Kilo Quebec Serra. Visual com campo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, chame torre 1-1-8, décima meia. Torre 1-6, Juliette. Afirmativo, 1-3-1-5, o estimado do Kilo Quebec Serra. 1-3-1-5, sente, Kilo Quebec Serra. Afirma. Obrigada. Autorizado cortar, reportará na cortina semana 7, Juliette. Mike Tango, solo aos 4-2, confirmando parte 5. Back track autorizado, estacionar no pátio 5, frequência livre. 3259, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, tá? 3259, obrigado, bom dia. Está na final de 3 milhas, aqui Vitorinho de Juliette. Firmativo, Vitorinho de Juliette, vento 100 graus, 12 nós, livre pouso, pistão no 7. Livre pouso no 7, Vitorinho de Salvador, TAN 37-3322, puxa acionamento. TAN 37-3, livre, sonar, chame para o táxi. Can I 6250, Scott Identity, Creed, Mara, arrive to send for level 050, QNH 1013. My arrival down to 050. Vitorinho de Juliette, solos 4-5, backtrack autorizado até o pátio 4. O meu, Índia November Alpha, confirme o transponder acionado. O meu, Índia November Alpha, mantenha o número 500 pés por do Vera Cruz e a Porto Paripe. P5221, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Recife, 1260, 1288, bom dia, obrigado. Golf Lima Tango? Pedro Lima Tango. Vitor Índio Juliette, ciente, frequência livre, estacionar, boa tarde. Salvador, Oceaner 6. Somente. 319, São Paulo, por favor. Oceaner 6311, informação Lima, ajuste no 03, copia? Copia. Oceaner 6311, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola 20, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Leda Eudes, após conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-12, acione 5-1-5-1, Oceaner 6311. Oceaner 6311, aprovado Guarulhos, nível 360. Subida da El, transição Leda Eudes, pistão no zero, com curva à direita. 1935, 1865, 5151. Schneider 6311, cotejamento correto, chama um ponto para pushback, acionamento. Solo TAM 3733, acionado 100 a bordo, uma centrena, 3 horas e 50, alterna Galeão para TAM. Kilo Quebec Serra, aponte para descida. Atalho, Quebec Serra. 1-1-8-1-6-2, ajuste no 0 no 3. Índia Alfa, 18-6-1-0-9-3, TAM 3733, boa. Sendo... Pátio 5, pátio 3. Afirmativo, livre acionamento e táxi, reporta na Papá para o cruzamento, quê? E aqui, lógico, Alfa. Sapatão, que lógica alfa, confirme o transponder e o tipo. Que lógica alfa, mantenha-se em condições visuais, eu no meu pés, o que é legal no 0 no 3. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3733, ponto espera, 190, pronto. TAM 3733, bom dia, autorizado a linha decolar, pistão no zero, o vento 1-10 graus, 119. A linha decola 10, TAM 3733. 6250, cleared, fire direct, e tap position. Heading to tap, eu chamo 6250. Papa Romeu Mike com Vitor, informa o tráfego a 9 horas e 7 milhas, mantendo o corredor Shell no meu pés. É o Papa Tango Quilascal, é o Charlie 182. Paciente, ainda não visual com o tráfego Mike com Vitor. Papa Tango Quilascal, informa o tráfego a 1 hora, 7 milhas, no rumo nordeste, mantendo um no meu pés, é o Papa Romeu Mike com Vitor, com destino a Salvador. Está no tráfego. Júlio, Mike Covito, solicita me para o meu pet para 500. Líder, Mike Covito para 500 pet, que é legal no 0 no 3. Covito, iniciando. Prossiga aqui no Quebec Serra. pista, ok? Via pista e na última taxiway, próxima cabeceira 35 à esquerda, taxiway Lima, chama o solo 121-9 para prosseguir o táxi, ok? Despeito que negar no 0 no 3. Da barra. 6 km de carro, montanha 1 no meu pé. Genet 6250, descend 2000 feet, clear to final IOS, report damage or localized. Right, we're descend to be 2000 and there's report damage localized for version 6250. Mandou bom dia, 3733. TAM 3733, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360 após 2000 pés, autorizado vai direto Leda após Leda Pitch. 360, autorizado após 2000, direto Leda, TAM 3733. Já November Alfa, reporte na rotatória ou visual com campo. Reportará na rotatória ou visual com campo, Índia November Alfa. Zulu Lima Tango autorizado, parte principal para o parte 3. Zulu Lima Tango, faz o stand-by no transponder. Zulu Lima Tango, stand-by no transponder. Salvador, o Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Condições de agilizar o cruzamento da 1028? Afirmativo, da presente curva na esquerda para a base da 17 pela direita, o Vitor. Afirmativo no tráfego reportado, ok? O Mike Eco Vitor agilizando, por gentileza. Temos um tráfego a mais ou menos 3 a 4 minutos de duna. Vitor, sempre agilizando. Trilo, Quebec, Serra, na escuta? Sim, está.